Pasta 28. Faixa 1. Encontro 26. Protostômios. Nas profundezas do templo geológico e cada vez mais privados do conceituado apoio dos fósseis, agora dependemos inteiramente da técnica da telemetria molecular ou triangulação a que me referi no prólogo geral. Um ponto positivo é que essa técnica vem se tornando cada vez mais refinada. A telemetria molecular confirma uma antiga suposição dos anatomistas comparativos, ou, mais estritamente, dos embriologistas comparativos. A maior parte do reino animal divide-se essencialmente em dois grandes sub-reinos, os deuterostômios e os protostômios. Vejamos qual o papel da embriologia nessa questão. Os animais têm logo no início da vida um divisor de águas, um evento fundamental chamado gastrulação. O renomado embriologista e iconoclasta da ciência, Lewis Hopert, declarou: não é o nascimento, o casamento ou a morte, mas a gastrulação, o momento verdadeiramente mais importante em nossa vida. A gastrulação ocorre para todos os animais no início da vida. Normalmente, antes da gastrulação, o embrião animal consiste em uma esfera oca de células, a blástula, cuja parede tem a espessura de uma célula. Durante a gastrulação, a esfera ganha uma reentrância e adquire a forma de uma taça com duas camadas. A borda da taça fecha-se, formando um orifício denominado blastóporo. Quase todos os embriões animais passam por esse estágio, e assim podemos presumir que ele seja uma característica antiquíssima. Acertará quem supuser que uma abertura tão fundamental virá a ser uma das grandes cavidades do corpo. Mas eis que ocorre nesse momento a divisão essencial no reino animal entre os deuterostômios, cada peregrino que chegou antes do encontro 26, inclusive nós, humanos, e os protostômios, a colossal multidão que agora se junta a nós no encontro 26. Na embriologia dos deuterostômios, o destino final do blastóporo é tornar-se o ânus, ou no mínimo, o ânus desenvolver-se próximo ao blastóporo. A boca surge mais tarde como um orifício distinto na outra extremidade do trato digestivo. Com os protostômios, ocorre de outro modo. Em alguns, o blastóporo torna-se a boca e o ânus surge mais tarde. Em outros, o blastóporo é uma fenda que depois se fecha no meio, ficando a boca de um lado e o ânus do outro. Protostômio significa boca primeiro. Deuterostômio quer dizer boca em segundo lugar. Essa classificação embriológica tradicional do reino animal tem sido corroborada por dados moleculares. Existem realmente dois tipos principais de animais: os deuterostômios, a nossa turma, e os protostômios, a outra turma. Contudo, alguns filos que antes eram incluídos nos deuterostômios agora foram transferidos para os protostômios pelos revisionistas moleculares nos quais me basearei. Refiro-me aos filos dos chamados lofoforados, os faronídeos, os briozários e os branquiópodes, agora agrupados juntos com os moluscos e os vermes anelídeos na divisão lofotrojozoa dos protostômios. Rogo ao leitor que não se deu o trabalho de decorar o que são lofoforados. Preciso mencioná-los aqui só porque os zoólogos de uma certa idade poderiam surpreender-se por não encontrá-los entre os deuterostômios. Existem também alguns animais que não pertencem aos protostômios e nem aos deuterostômios, mas trataremos deles mais adiante. O encontro 26 é o maior de todos. Está mais para um comício monstro de peregrinos do que para um encontro. Quando ele ocorreu, é difícil estimar datas tão remotas. Minha hipótese, 590 milhões de anos, contém grande margem de erro. O mesmo vale para a estimativa de que o Concestral 26 é o nosso 300 milionésimo avô. Os protostômios formam o grosso da peregrinação de animais. Como nossa espécie é da vertente dos deuterostômios, dei-lhe atenção especial neste livro e estou narrando como se os protostômios houvessem se juntado à peregrinação todos de uma vez em um grande encontro. Não só os protostômios veriam o caso da mesma maneira, mas um observador imparcial faria o mesmo. Os protostômios abrangem um número de filos animais muito maior do que os deuterostômios e incluem o maior de todos os filos. Refiro-me aos moluscos, filo que possui duas vezes mais espécies que os vertebrados. Eles compreendem os três grandes filos de vermes: vermes chatos, vermes cilíndricos e vermes anelídeos, cujas espécies juntas superam numericamente em 30 vezes as espécies mamíferas. Acima de tudo, os peregrinos prostostômios incluem os artrópodes, insetos, crustáceos, aranhas, escorpiões, centopeias, artrópodes, milípedes e vários outros grupos menores. Os insetos isoladamente constituem pelo menos 3/4 e provavelmente mais de todas as espécies animais. Como disse Robert May, presidente da Royal Society, em uma primeira aproximação, todas as espécies são insetos. Nos tempos pré-taxonomia molecular, agrupávamos e dividíamos os animais com base em sua anatomia e embriologia, de todos os níveis classificatórios, espécie, gênero, ordem, classes, etc., o filo tinha um status especial, quase místico. Animais de um mesmo filo eram claramente aparentados. Animais de filos diferentes eram distintos demais para que qualquer parentesco entre eles fosse levado a sério. Os filos separavam-se por um abismo quase intransponível. Hoje, a comparação molecular indica que os filos são muito mais relacionados do que jamais imagináramos. Em certo sentido, isso sempre foi óbvio. Ninguém acreditava que os filos animais houvessem surgido separadamente do lodo primordial. Eles tinham de ser aparentados com padrões hierárquicos análogos aos de suas partes constituintes. Mas acontece que as ligações, perdidas no tempo imemorial, eram difíceis de ver. Havia exceções. Admitia-se o agrupamento de protostômios e deuterostômios acima do nível dos filos com base na embriologia. E entre os protostômios era amplamente aceito que os vermes anelídeos, vermes de corpo segmentado que incluem as minhocas, os sanguessugas e os poliquetas, eram parentes dos artrópodes, sendo ambos os grupos dotados de um plano corporal segmentado. Agora, essa relação específica parece errada, como veremos. Hoje, os anelídeos são vistos como parentes dos moluscos. Na verdade, sempre incomodou um pouco o fato de os anelídeos marinhos terem um tipo de larva tão semelhante às larvas de muitos moluscos marinhos que receberam o mesmo nome, larvas trocóforas. Se o agrupamento de anelídeos e moluscos for correto, significa que o plano corporal segmentado foi inventado duas vezes, pelos anelídeos e pelos artrópodes, e não que a larva trocófora foi inventada duas vezes, pelos anelídeos e pelos moluscos. A associação de anelídeos e moluscos, assim como sua separação dos artrópodes, é uma das maiores surpresas que a genética molecular trouxe para os zoólogos formados pela taxonomia baseada na morfologia. Os dados moleculares dividem os filos de protostômios em dois ou talvez três grupos principais, superfilos, suponho que poderíamos chamá-los. Alguns especialistas ainda não aceitaram essa classificação, mas prosseguirei com ela, mesmo reconhecendo que pode revelar-se incorreta. Os dois superfilos chamam-se Ecdysozoa e Lophotrochozoa. O terceiro superfilo, Platyzoa, é menos amplamente reconhecido, mas eu o aceitarei em vez de agrupar seus integrantes juntos com Lophotrochozoa, como preferem alguns. Os Ecdysozoa devem seu nome à característica da muda, ou ecdise, do grego ecdusis, ação de despir. Isso nos dá imediatamente a dica de que os insetos, crustáceos, aranhas, milípedes, centopeias, trilobitos e outros artrópodes são ecdysozoários, e isso significa que a facção dos ecdysozoários na peregrinação dos prostonômios é enorme, muito maior do que 3/4 do reino animal. Os artrópodes dominam a terra firme, especialmente insetos e aranhas, e o mar, crustáceos, e em tempos mais remotos, os trilobitos. Com exceção dos euriptéridos, aqueles escorpiões marinhos paleozoicos que imaginamos aterrorizavam o mar de seu tempo, os artrópodes não adquiriram o imenso tamanho corporal de alguns vertebrados extremos. Asterisco. Também existiram escorpiões gigantes no Paleozoico com comprimento estimado de 1 metro, um fato que me dá arrepios. Uma de minhas primeiras lembranças antes de desmaiar foi de ter sido picado por um escorpião africano moderno. O maior trilobita conhecido, Isotelus rex, chegava a 72 centímetros de comprimento. Libélulas com envergadura de 70 centímetros floresceram no Carbonífero. O maior artrópode da atualidade, o caranguejo-aranha-gigante Macrocheria caempferi, tem corpo de 30 centímetros e a envergadura de seus membros imensamente longos e dotados de garras pode chegar a 4 metros. Fim da leitura de asterisco.